Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Eis Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, num Fate Masters totalmente diferente. Um Fate Masters apresenta totalmente diferente. Hoje eu estou aqui, em teoria, sozinho. Não, vocês não vão ouvir nem o Fifo, nem o Lixe, o Paulo. Mas a gente, além de mim como Fate Master, temos uma Fate Mistress, podemos dizer assim, a Eveline. Que vai falar um pouco sobre um evento que tá aí pra acontecer aí nos próximos dias, que é o Encontro Anual de RPG no CCJ, o Centro Cultural da Juventude, lá na Vila Nova Cachoeirinha. Tudo bom, Eveline? Tudo bem com você, Fábio? Obrigada por estar me recebendo aqui. Boa noite, todo mundo. Boa noite agora, né? Beleza, então, Eve. Vamos primeiro de tudo. Você quer que chame de Eveline? A gente pode me chamar de Eva. Então, Eva, primeira coisa. Aquela coisa bem Marília Gabriela. Quem é Eva por Eva? Quem que é a Eva para as pessoas que não conhecem ela? Ah, eu sou uma pessoa extremamente nerd, basicamente. Acho que não Beleza. Tem uma definição melhor. Assim. Beleza. Não, é. Você já... Joga RPG há muito tempo, idade. Jogo. Eu comecei a ver, vamos lá, porque eu sou de humanas, me ajuda. Eu tenho 32 anos, já é 22 anos de RPG. Eu comecei a jogar com 10 anos. Ah, legal isso. É, eu não tô muito diferente, não. Não foi muito diferente. Então, vamos primeiro falar um pouco sobre o encontro anual de RPG lá no CCJ. Como começou esse evento e tal? É a nona edição desse evento nesse ano. Pra quem, de repente, tá ouvindo isso aí no futuro muito distante, estamos no dia 16 de outubro de 2015. Então, é a nona edição. Eu participo dele desde o ano passado, na verdade. Né? O CCJ libera esse espaço para o RPG em São Paulo, que é super importante. A Confraria das Ideias, que faz a produção do evento em si, né? E ano passado eu estive lá com a Isha. A gente fez um debate bastante interessante, assim, sobre mulheres e pessoas LGBT e outras minorias no RPG. E aí a gente veio conversando ao longo desse ano, de lá pra cá, e aí muita coisa aconteceu de lá pra cá, sobre o que fazer para ocupar os espaços públicos que liberam e dão boas-vindas pro RPG, pros card games, pros board games, e garantir que todas as pessoas participem, que mulheres se sintam bem-vindas, que todas as minorias se sintam bem-vindas, assim, nos espaços. E aí, esse ano, a confraria convidou e a gente aceitou, né, as minas com as minas de Moria, a organizar o espaço do RPG. E a gente não vai organizar só o RPG. Vai ter board game, que a Renata Gil vai levar boards. Inclusive, ela acabou de voltar de um evento de board game super bacana, assim, lá na Alemanha. Então, ela tá trazendo alguns jogos, assim, pra ensinar pro pessoal. A gente vai levar algumas palestras, algumas oficinas. Vai ter oficina de desenho de personagem, que é a Shireen, que é da ilustradora, lançou aí as Aventuras da Bruxinha Mo. Ela vai dar uma oficina de desenho de personagem para quem quiser fazer. Eu vou levar uma oficina de tradução para as pessoas. Não precisa falar outra língua, mas é para as pessoas entenderem um pouquinho como é que funciona o processo de tradução e mais algumas outras coisas. Vai ter mesa de criação de personagens diversos, vai ter roda de debate sobre isso. Vai ter palestras sobre inclusão no RPG. Então a gente está acertando, ao longo da próxima semana a gente vai divulgar outras atividades além das mesas de RPG, que tem várias cadastradas, e a gente espera que as pessoas apareçam e venham jogar, venham assistir palestra. Aproveitem que o evento é gratuito. Vai ter live action, que é São Paulo by Night, vai estar lá Boi Voador, a Confraria das Ideias vai levar live action, vai ter um pessoal com swordplay lá, então vai ter muita atividade o final de semana inteirinho. É, e pra quem aí tiver em dúvida, pode ter certeza que o Fate Masters vai estar lá também, até pra conversar com a galera e também pra divulgar o Fate, que, como a gente costuma dizer aqui no podcast, quanto mais Fate, melhor. Então, Eva, você deu a gente já conversou assim, o básico e tal, as atividades. Você disse que você tá organizando a parte de RPG, board cards, é isso, né? Isso, eu tô junto com as meninas das Minas de Moria, que é um coletivo aqui de São Paulo, né, de mulheres, que organiza espaços e atividades de RPG, assim. A gente decidiu que já era mais do que hora da mulherada se juntar e começar a organizar espaços e coisas de RPG. Então, antes da gente conversar mais sobre as Minas de Mori, que é um tópico que eu quero falar assim, como é que vocês lidam assim? Porque a gente sabe aí que já tem vários grupos, tipo pessoal da RPG Arautos, Roleplayers, Confraria das Ideias. E como é que vocês, assim, como é esse envolvimento da Eva e das Minas de Mori com esses grupos, com a Roleplayers? Vocês estão assim, vocês se sentem que eles estão dando o espaço que vocês querem, estão trabalhando em conjunto com vocês, ou tipo, o que você pode dizer aí pra gente? É legal? Tem algum problema? Não, a gente não costuma ter problemas de relacionamento. O pessoal do RPG Poá tem mulher na organização, que a Carolina, ela tá com a gente lá também, no Mulheres RPGistas, por exemplo. Ela tá correndo com a gente nas Minas de Moria como pode, e também faz parte do grupo RPG Poá. A Roleplayers, a gente tá sempre, se encontra, né, nas atividades, a gente tá sempre trocando ideia. Eles estiveram presentes no evento que a gente organizou lá na Terra Magic, com que o Jaime ajudou a gente a organizar. Lá forneceu, né? Fez o meio de campo pra gente conseguir organizar o evento lá. Eles estiveram presentes, conversaram, ouviram o que a gente tinha pra dizer, se comprometeram a rever alguns processos internos que muitas vezes não estavam se dando conta de que algumas coisas eram problemáticas e tudo mais. Então, assim, aqui em São Paulo, onde a gente não tem problema com nenhum grupo organizado. Pelo contrário, inclusive, a confraria não é a primeira vez que a gente desenvolve atividades junto, assim. Eu conheço o pessoal da confraria desde a época que eu fazia coisas junto com o pessoal do Graal, que era um grupo de live action aqui de São Paulo. Sempre foram super parceiros, a gente tá sempre desenvolvendo atividade junto. As Minas de Moria já estiveram com eles no Sesc Pinheiros, agora em julho, organizando mesas de RPG. Então, assim, com os grupos organizados, já estabelecidos aqui, a gente costuma ter um bom relacionamento, mas a gente sentiu que era necessário a gente ter uma contraparte, né? Ah, entendi. Antes da gente... vou postergar ainda mais um pouquinho pro papo da quanto às Minas e tal. A gente sabe que ali o pedaço, a região do CCJ e tal, é uma região mais carente e tal. Vila Nova Cachoeirinha, são regiões com... Isso aí, até você... Se eu tiver dizendo alguma besteira, por favor, me corrija. Que, assim, é uma região que a gente tem a questão de ser uma região de maior, mais carente, de menor poder aquisitivo. E, querendo ou não, infelizmente, a gente ainda... Há de convir que, infelizmente, o RPG ainda é um hobby um pouquinho caro, um tanto elitista, os livros são caros, infelizmente. Melhorou muito vindo aí com os RPGs indie, com uma nova leva de possibilidades de RPG para baixar via internet. Mas ainda assim, infelizmente, a gente tem que falar a real, ainda é um hobby um tanto elitista, né? Uhum. E como é que é a recepção lá? As pessoas se interessam? Elas têm, tipo, tido ideia de expandir o RPG, aproveitar pra dizer a realidade delas? Então, as pessoas, pouco a pouco, elas estão se aproximando. Eu entendo o pessoal da Vila Nova Cachoeirinha, porque eu também sou da pessoa de Guarulhos, né? Eu sou da periferia de Guarulhos. Então, eu entendo o pessoal que tá lá. Eu fui professor um tempo atrás, então... Quando ano passado, por exemplo, que eu tava lá, fiquei conversando com a molecadinha e eles ficam olhando, assim, meio desconfiados, porque, sim, o RPG, ele tem uma coisa mais elitista. Tem um pessoal que curte uma coisa mais do tipo, mais elitista, assim, aquela coisa de ser verdadeiro nerd, sabe? No lugar de tentar expandir o hobby. E eu acho essa postura muito complicada, porque quando você assume uma postura elitista mesmo, do tipo, ah, não, porque a gente é uma casta antiga do RPG, que entende muito e não sei o que, você acaba afastando esse público, sabe? E é o RPG, ele tem pra todos os bolsos. Você tem desde os jogos que são absurdamente caros, e você tem sistemas que são até gratuitos, sabe? Eu venho de uma época, assim, que eu aprendi a jogar RPG com a galera da geração Xerox, né? Então era uma época que não tinha nem onde comprar. Em Guarulhos, não tinha onde comprar dado, sabe? Tanto que o que pegava com a molecada aqui na época que apareceu o RPG, onde eu moro, era o GURPS, porque a gente podia roubar os dados do tabuleiro de Ludo pra jogar. É o que fez o sucesso do 3DT também, porque, querendo ou não, é aquela história. Você pegava lá o todo mundo, por mais... No D&D você tem que ter todos os dados lá, todo confuso. No próprio Fate tem essa questão, a questão que o dado do Fate não é exatamente fácil de achar, embora tenha os esquemas para você fazer o seu e tal, e as alternativas. Mas querendo ou não, no caso do 3DT, do GURPS, você vai na caixa do War, rouba lá os dados e vai embora. Pois é, e então assim, o pessoal que não conhece o evento, eles chegam meio desconfiados, assim... Olhando, tá ligado? Tipo, o que esse bando de boy tá fazendo aqui? A gente vai conversando com a galera, chamando pra jogar. E aí, de repente, eles estão lá jogando com a gente, assim, de boa, sabe? Eu acho que o RPG, a gente precisa lembrar do que era vendido pra gente lá atrás, sabe? Que o RPG é um jogo pra gente jogar junto. Não é pra você ficar se sentindo um membro da casta superior, assim. Não é isso, sabe? O RPG não é sobre ninguém ser melhor que ninguém. É sobre todo mundo jogar junto, criar história junto. Então, eu acho importante que tenha esse evento na Vila Nova Cachoeirinha. Que seja lá mesmo, que nem muita gente fala, ai, mas é longe. Não é longe, tem um puta terminal de ônibus do lado. Vamos sair do centro um pouco e enxergar... Sabe, as regiões, porque assim, mesmo as editoras apoiam isso, sabe? A gente tá com o apoio da, por enquanto, a Jambô já apoiou, mandou brindes pra gente sortear pra galera que vai jogar com a gente lá. A Pensamento Coletivo também tá apoiando a gente. A Retropunk tá apoiando a gente, mandaram coisas pra gente sortear pra lá. A gente tá vendo com mais algumas editoras. A Diamond Editora também mandou algumas coisas. O Marcelo Deldeb mandou aqui pra minha casa, tipo, uma renca de livro pra sortear pro pessoal, sabe? Então, assim, tem livros pra todos os bolsos. Tem essa coisa de você levar brindes e levar coisas pra lá, pra dar mesmo pras pessoas, pra que elas possam se apropriar do RPG. E em São Paulo eu sei que existem diversas iniciativas. Tem o pessoal do RPG Cultura, por exemplo, que promove atividades de RPG na periferia, que eles concorrem a verbas públicas e eles têm essas coisas de concorrer a editais, né, para levar mestres de RPG para os céus. Então eu acho importante que aconteça um evento gratuito, num lugar aberto, num lugar público, e que a gente vá, que a gente prestigie, que a gente leve o RPG para as pessoas, sim. É o que a gente, às vezes, no Fate Masters fala. Eu tive... Está aí, pessoal, que ouviu o nosso... Acompanha o Fate Masters apresenta. Tem dois que a gente já gravou, que a gente já falou sobre a presença de Fate. A gente foi na World RPG Fest, a gente foi na Anime Friends, mas a gente quer também, não apenas nós do Fate Masters, mas a gente quer que vocês que estão ouvindo comecem a levar o RPG para outros locais, para pessoas que, de repente, não têm esse acesso ao hobby... De repente pode ajudar em outros que em autoconhecimento, em tudo aquilo que a gente sabe que são as partes legais do RPG. E espaço, aí é só conversar. Eu tenho certeza que, de repente, você conversar com o diretor da escola ou com o diretor de uma biblioteca pública, eles abrem o espaço para RPG. Abrem. O espaço surge. Abrem, sim. Tem várias escolas que têm projeto educacional que abre as escolas de sábado. Se você chegar lá com um projeto, falar, então, a gente tem um grupo de RPG, a gente quer trazer, vem aqui pra jogar RPG com a galera, quem quiser jogar. As escolas liberam espaço. Em Minas Gerais, as RPG Girls estão fazendo isso, tá? Elas estão ocupando espaço dentro da escola pública, já estão indo pro segundo encontro, organizando mesas de RPG organizadas por mulheres, pra quem quiser jogar em escolas públicas, assim. Então, não adianta a gente ficar competindo, tipo, ah, eu tenho mais livros de RPG do que você, eu sou mais legal do que você, eu jogo mais tempo que você. Não, a gente tem que colocar a mão na massa mesmo, ir lá e fazer um negócio acontecer, sabe? E não é uma coisa do tipo, ah, necessariamente por amor à camisa, ou ser, sei lá, ser sonhador, assim. Não é necessariamente isso, mas é importante que a gente aja na realidade onde a gente está inserido. Não adianta a gente ficar na Torre de Marfim RPGista, achando que tá tudo bem e não sei o quê, e querendo que diminua o preconceito com RPG, por exemplo, que parem de achar que a gente é bobo, ou coisas assim. Se a gente não apresenta RPG para as pessoas, a gente continua agindo como se fosse um clubinho fechado de pessoas esquisitas, sabe? Agora que a gente já tá falando muito assim sobre o evento e tal, aí você tava falando sobre as minas de Moria. Como é que vocês surgiram, tal, vocês se encontraram? Porque tem muito essa questão de meio que o RPG ainda ser meio aquela coisa de clube do bolinha. Como é que, em que contexto vocês se encontraram, tal? O que você pode aí falar pra gente sobre isso? Então, um tempo atrás a gente tava numa comunidade de Vampiro à Máscara do Brasil, porque eu, por assim dizer, eu tô mais presente na comunidade de Storyteller, né? Geralmente. E a gente tava num grupo de Vampiro à Máscara, que é um dos maiores grupos do Facebook de Vampiro, que é bastante gente. E é um grupo extremamente problemático, vira e mexe sai a acusação lá de briga por causa de machismo, por causa de racismo, homofobia e coisas do gênero. E aí aconteceu uma situação muito complicada, foi feito um post dentro do grupo que foi meio que gota d'água pra minha pessoa, pelo menos naquela época, e foi uma coisa tão bizarra, assim, que teve autor, o Phil Brucato viu a imagem e falou, nossa, que absurdo, sabe, viu um meme lá, machista, que eles tinham postado. Então, nossa, que absurdo, essas pessoas não entenderam nada sobre o que são os meus jogos, sabe, e coisas assim. E aí eu com mais algumas meninas storytellers saímos do grupo e a gente montou um grupo chamado Mulheres RPGistas. Tinha, sei lá, 5, 10 mulheres no grupo só, e a gente trocava mensagem de vez em quando e tal. No começo do ano, isso foi, sei lá, no ano passado, assim, ano retrasado. Era um grupinho super pequenininho, só que a gente ficava conversando, onde todas se conheciam. Certo, pode falar. Desculpa interromper, vamos então só contextualizar. Então, teve esse lance na comunidade do Storyteller. Isso. Uma comunidade do Storyteller, vocês saíram. Aí tinha mulheres RPGistas e até lá a gente ficou lá. Assim, meio de boa. Aí você tá falando... Deixa eu ver, o que você tá... Você vai entrar naquela... naquela... Porque eu também acompanho muito RPG, que é o famoso D20 entre... Exato. Tá, aquilo... onde acabou o textão, vamos dizer assim. Pois então, é. Vamos lá. Você tá... Então, desculpa, pode continuar. Então, mas é que daí tinha um grupinho pequenininho. Aí, teve aquela famigerada foto ridícula do D20 com os peitos. E aí, do nada, o grupo, de repente, era um grupo de 10 meninas, e aí a gente tinha 150 solicitações pra entrar no grupo, assim, do nada. Eu não tava nem sabendo que tava rolando essa foto. Quando eu vi, óbvio, eu fiquei indignada. E aí a gente começou a permitir que as meninas entraram no grupo, porque o que começou a acontecer? As mulheres começaram a jogar, o grupo não era secreto. As mulheres começaram a jogar no Facebook, Mulher RPG, e aí como o grupo chama Mulheres RPGistas, era o primeiro grupo que surgia. E aí começaram a entrar no grupo, não sei o quê, e aí de repente saltou, assim, o número de pessoas, de mulheres no grupo, saltou muito rápido, assim, de 10, 15... Num primeiro momento para 200, e aí só foi aumentando na próxima semana. No momento a gente tá com 607 meninas, assim, 613, porque acabaram de aprovar mais gente no grupo. E aí começaram a discutir a questão das da foto, né, do dado, não sei o que, da postagem que foi feita. Só que aí, no calor da indignação, começaram a surgir outras denúncias. E aí começaram a surgir denúncias, assim, desde comportamentos machistas, cara, até casos de agressão, casos de tentativa de estupro, coisas muito absurdas. Licença, nesse naipe mesmo, assim? Nesse naipe. E eu não tô falando de grupo obscuro, não. É grupo grandinho, famosinho de live action aí pelo Brasil, que tem denúncia de tentativa de estupro, cara. Assim, é absurdo. É, então talvez seja melhor nem dar nome, tá? Não, a gente não dá nomes porque a gente tá tratando disso com a advogada. Tem a Patrícia Antonucci lá do Rio, que é advogada, que ela orienta a gente em todas essas coisas. Então, assim, todas as denúncias que a gente faz são denúncias que elas são feitas, estão lá na página das Minas de Moria. Tem um álbum com denúncias, não cita nomes, mas a comunidade precisa saber que tem coisas ruins acontecendo e que a comunidade não pode aceitar que essas coisas aconteçam, né? Só que assim, no lugar de apenas ser reativo, do tipo, ah, estão acontecendo situações de machismo, vamos lutar contra elas, tudo bem, existe esse viés, mas tem o viés de ser propositivo também, né? Não adianta a gente só ficar reagindo cada vez que o machismo acontece, a gente começou a pensar no que a gente podia fazer pra tornar o ambiente do RPG melhor. A solução é óbvia, a gente gente precisa começar a se envolver na organização dos eventos de RPG. Porque os eventos de RPG, se você for olhar a organização, é muito raro ter mulher. E quando tem é uma, duas. Mas é muito raro. E as pessoas nunca questionam quando tem só homem organizando. É, infelizmente eu tenho que admitir que eu mesmo, assim, a gente bate o olho... E é o que eu disse, a gente tem essa sensação de ser clube do Bolinha, acaba meio que assumindo isso como natural, e não é, não deveria. Pois é, e aí e acontece muito, por exemplo, a gente tem algum evento, e aí os caras olham, ah, Minas de Moria então é só pra mulher, eu não vou porque é só pra mulher. Ué, ninguém questiona grupos que chamam irmandade de não sei o que. Irmandade, irmão, é um termo que se refere a homens apenas, não se refere a mulher. A mulher... Quando você fala de um grupo que inclui mulher, você fala de soror. É sororidade o termo. Irmandade é um termo para homens. Por que ninguém questiona e acha que é uma coisa só para homem? Acha que quando é uma palavra masculina, inclui todo mundo, sabe? Por que as minas de Moria não podem organizar eventos para todo mundo, assim? Então, os eventos que a gente organiza desde o primeiro, a gente ainda não se dava o nome de Minas de Moria. O primeiro evento que a gente fez foi o primeiro encontro das mulheres RPGistas, que se tudo der certo, vai ter segunda edição ano que vem. É, esse que você falou é aquele que foi na Devir, que até teve a presença do Trevisan que filmou, fez... Isso, a... mas não foi na Devir, foi no Terra Magic. Ah, desculpa, eu confundi o local, mas o Trevisan filmou, tem isso. Um vídeo, a gente vai linkar esse vídeo, tem um que foi até depois, deu um bafafá do caramba, que ele fez eu acho que um dos textos assim que foi mais tapa na cara pra comunidade de RPG da história pra mim, e foi assim uma coisa que eu acho muito legal da parte dele também, a exposição que ele fez, assim, ele... É. Sentou o dedo na ferida. Sim, porque... aquele sobre o nerd ser imbecil, né? Então, ele e o Kassaro não tem medo de tocar nessas feridas nerds, não. Mas sabe uma coisa que eu acho engraçada? Precisou um homem de falar ou repetir da voz porque a gente tava falando pra que sentissem o tapa na cara. Eu já tinha mais de um ano que estavam me chamando de louca e de histérica, porque eu estava apontando que essas coisas estavam acontecendo. Mas ninguém estava vendo as ameaças de estupro e de agressão que eu estava recebendo, simplesmente porque eu tenho um blog de RPG. É, isso aí não é uma coisa... Realmente é o que eu disse. A gente... comunidade nerd precisa começar a parar e a pensar, parar de interromper quando a gente fala, não dar validade porque a gente está falando só quando homens... estão dando validade a ouvir, porque nós somos capazes de falar por nós mesmas. E se a gente se fez ouvir, inclusive por quem produz conhecimento, por quem produz RPG, pelas editoras e tudo mais, é justamente porque nós somos capazes de falar por nós mesmas. Então, em vez de ir lá perguntar... E o Trevisan mesmo falou isso. Em vez de ir lá perguntar pro Trevisan, ah, mas do que as minas, não sei o quê, perguntou pra gente. A gente tá nas comunidades. É só perguntar que a gente vai aparecer e vai responder. Ou procura a gente mesmo. Vem falar com a gente que a gente responde, sabe? Você não precisa ser um cara pra dar um tapa na cara. Porque que quando mulher tá falando, mulher é louca, tá exagerada. Isso também é um sinal do machismo que é muito forte na comunidade RPGista. E a gente precisa resolver isso aí. É, realmente foi o que eu disse. Eu até fiz, de certa forma, meu meia-culpa também e tal. Uhum. Porque a gente, infelizmente, a gente tá nisso. Não tem jeito, né? É social, a gente vive num... Nossa cultura é machista e não adianta achar que o RPG tá separado disso. Não tá, cara. O RPG, a comunidade do RPG não tá dissociada da comunidade do mundo ao redor, assim. Eu acho que quebrou-se aquela ilusão... que se tinha do RPGista como uma pessoa extremamente culta, porque não adianta, ser uma pessoa extremamente culta que seja, não impede ninguém de ser machista, de ser homofóbica, não impede ninguém de fazer piada com um elfo viadinho, sabe? Não impede de achar que a mulher no jogo é a taverneira peituda, sabe? Você que vem de Storyteller, eu lembro até hoje quando eu comprei o Chandling the Dreaming, todo mundo falava, joguinho da fadinha bonitinha, sim, jogo da fadinha bonitinha. Até eu falar, pegar, mostrar um Red Cap com uma serra elétrica, quimera. Você não precisa nem falar isso, pega uma Xi. É, lei. Pra ver lei. Se ela é uma... Pega uma Xi lindíssima de aparência 7 pra ver se ela vai ser bonitinha e delicadinha se você for botar com ela, assim. Pra te ver o que acontece, sabe? É, o personagem icônico da primeira edição, a lei. Pois é. Ok. Agora você tava falando que tem assim. Você falou das atividades tal que vocês promovem, que vocês estão começando a organizar eventos. E... Uhum. Qual é a reação da galera quanto a esses eventos? Tipo, porque assim, quando eu fui no. Eu vi a proposta do primeiro encontro das mulheres RPGistas, eu achei interessante. É que vocês colocaram só minas. Mestrando. Uhum. O cara lá de player, mas sem mestre homem. Você acha que isso aí, essas coisas tal, você acha que o pessoal tá, tipo, eles ficaram chocados, ficaram putos, ou você tem tido muita reação positiva? O que você tem visto nesse quesito? Olha, teve uns que ficaram bem putos, assim mesmo, de vir me xingar no inbox, de vir me ameaçar no inbox, me chamar de segregadora, sabe, falar horrores. Mas, felizmente, a maioria entendeu a proposta. Tem muita mulher que tem medo de mestrar. E eu não tô falando de menininhas novinhas, eu não tô falando de garotas. Eu tô falando de mulher, sabe, doutoras, assim, de titulação, que se colocam, que são importantes na sua área de atuação e que morrem de medo de mestrar, apesar de morrer de vontade, porque muitas tentaram mestrar em algum momento e foram ridicularizadas. Uma coisa que acontece muito, eu sou mestre já tem muito tempo, já tem muitos anos, uma coisa que acontece muito quando a gente tá mestrando é que a maior parte das pessoas com que a gente acaba jogando em mesa é homem, e aí uma coisa que acontece muito é os caras ficarem questionando nosso conhecimento, ficar questionando a nossa autoridade como mestre, ficar ridicularizando, tentando avacalhar a campanha. Cara, teve um jogador numa mesa minha de Mago Ascensão que no meio da sessão o maluco ficou tentando jogar dado dentro do meu decote. Você tem noção? Nossa senhora. É bizarro, assim. Tem umas pessoas muito bizarras. E aí tem muita mulher que se sente intimidada com isso. Então a importância da gente fazer isso no encontro de mulheres RPGistas é que é uma chamada à reflexão mesmo, assim. Por que a gente não tem mais mulheres mestrando? Sabe? E aí, quando a gente junta a mulherada e a gente conversa com a mulherada e fala, galera, só vai ter mesa se vocês mestrarem. Se vocês não mestrarem, não vai ter evento. Elas já têm aquela coisa de se sentir importante, sabe? Que é um evento que as meninas estão organizando pra conversarem, tipo, as mulheres conversarem entre elas, e que só vai acontecer se as mulheres mestrarem, assim. Então, tipo, é como se a gente escolhesse o inimigo, sabe? Tipo, o inimigo é não tem mulher mestrando. E aí a gente monta o grupo e, tipo, vai, vamos lá caçar esse dragão, sabe? Então, é a questão da inclusão, sabe? Quando mulheres veem mulheres mestrando, elas olham e falam, cara, que legal, isso é possível, dá pra fazer isso. Eu perdi o medo de mestrar quando eu comecei a ver outras mulheres mestrando, mas eu, na verdade eu vi uma mulher mestrando, né? Porque foi a Maria do Carmo Zanini, na época, mestrando lá no Centro Cultural São Paulo. Eu nunca tinha visto nenhuma mulher mestrar, foi quando eu comecei a ir pra São Paulo jogar. E aí eu olhei e falei, caramba, velho, eu posso mestrar também, sabe? Vou começar a mestrar. Isso é muito importante, porque eu falo pelas experiências que eu tive, assim, na própria Anime Friends, eu não vi ninguém. Eu acho que a única mulher que eu vi mestrando, eu não lembro agora o nome, é uma das meninas da Role Players. Assim, mestre independente, eu não vi nenhuma mestre. Narradora independente, vamos dizer assim, nenhuma narradora de, que nem eu tava com Fate, tinha um pessoal com Champions e outros sistemas. Eu só vi o pessoal, assim, de menina mestrando, de garoto. Mulheres mestrando, apenas uma da Role Players, e isso, assim, fica incômodo agora, a gente avaliando, fica incômodo isso. Deixa eu aproveitar a gente encaixar esse gancho. Como é que você vê que... eu vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Como é que você vê qual o papel do RPG e do RPGista pra matar esse dragão do preconceito de qualquer ordem, de tanto, como você já disse, racismo, machismo, homofobia, por que não dizer de outras situações de preconceito contra, baseado em regiões, em nível social e por aí fora. E qual é o papel, vamos dizer assim, do mestre para deixar, como ele, o mestre vai fazer para deixar o espaço mais seguro e mais inclusivo para essas pessoas? Porque elas estão aí, elas querem ter, de repente, o mesmo direito de qualquer, do famoso homem branco cis hétero de participar do RPG. Então, eu acho que o RPG, ele pode ser uma ferramenta extremamente importante no o que é um RPG? É o exercício de você interpretar uma pessoa, uma criatura que você não é. Por que é tão difícil para o RPG se você colocar no papel da mulher? A gente interpreta tanto personagem personagem. E a gente procura uma suposta verossimilhança, né, na interpretação. A gente consegue interpretar um desenho animado, a gente consegue interpretar um elfo que nem existe. Por que a gente não consegue se colocar no lugar da lésbica que tá sofrendo piadinha na mesa e que todo mundo acha bonitinho? Não é bonitinho fazer piada com isso, sabe? Então o RPG, ele é muito importante, que ele pode, deve ser pensado como um meio de diversão e de desenvolvimento de empatia também, sabe? De você realmente não só se colocar no papel de outros personagens, mas entender como que é enxergar o mundo. Então, por que é tão difícil a gente se colocar, assim, enxergar o mundo através dos olhos de outras pessoas? Tipo, pô, meu, a gente joga de, sei lá, de coelho, sabe? Um jogo de desenho animado. A gente joga de elfa, a gente joga até de meio orc, a gente joga de um milhão de coisas que não existem. Por que a gente não consegue se colocar, tendo essa experiência, se colocar na pele, sabe, no sapato de outras pessoas que têm uma outra vivência, assim? Não é legal ficar ouvindo piadinha com meu intelecto pelo fato de eu ser mulher, sabe? Eu não vou achar engraçado, porque eu aguento essa merda todo dia, sabe? Tipo, é horrível. Quando eu sento pra jogar, eu quero me divertir tanto quanto os outros jogadores. Meu intelecto, ele é tão desenvolvido quanto de qualquer outro jogador, sabe? Eu só quero ser tratado igual a qualquer jogador. Sim. E o RPG, ele é importante nisso, porque as pessoas precisam, que jogam, elas precisam pensar no RPG por esse viés também, né? E o papel do mestre é importante porque a mesa, ela vai ser tão segura e tão inclusiva quanto o mestre permitir. Se o mestre não permitir que se faça piadinhas idiotas, que, meu, jogador que fica dando em cima de jogadora, mestre que fica dando em cima de jogadora, cara, a gente não vai pra mesa de RPG pra arrumar namorado, a gente vai pra mesa de RPG pra jogar. Tem um monte de mulher que nem é hétero, sabe? Tá na mesa pra jogar, assim. E tem esse aspecto do que acontece na mesa e tem o aspecto dos cenários também. Pô, às vezes eu vou jogar em mesa, já aconteceu muitas vezes eu jogar em mesa de RPG, não tem nenhum personagem importante feminino na história. Todos os personagens de destaque são homens. E quando aparece personagem mulher, tá dentro de um estereótipo. Ou é a vítima, a princesinha se salva, ou é a vadia sem coração, vilã, hipersexualizada, ou é a taverneira peituda, sabe? Se parte de uns estereótipos muito nojentos, assim. Biquininho de cota de mar, essas coisas. Pois é, como se... armadura com peitos, sabe? Ou aquela armadura de couro que joga os peitos lá em cima. Qualquer pessoa que use corset, que use corselet, tá ligado que não dá pra correr com aquilo. Se a gente senta, a gente tem dificuldade pra levantar com corset. Como que você vai lutar? Desculpa, eu ia fazer um comentário aqui. No Castle Falcons, você me lembrou uma situação. No Castle Falcons, tá aí, um dos personagens icônicos é a Marianne, que é a mulher que... Ela é uma combatente e tal, que acompanha o cara que tá escrevendo a história do Castle Falkenstein, Thomas. E ela salva o cara a maior parte do tempo no início da... na história como um todo. Aí ele menciona que ela vai, por exemplo, pra um baile e tal, e ela não é sexualizada, não mais do que os personagens vitorianos são. Ele fala, ela foi com um vestido longo e tal, e ela tava usando corcelete, e de repente ele fala, antes dela entrar no duelo, a primeira coisa que ela fez foi rasgar o vestido pra poder... O vestido e arregaçar o corcelete pra poder respirar. Pois é, senão você não se mexe com aquilo. Não tem como aquilo constar com uma armadura e que diminui a penalidade na destreza, sabe? Não existe isso, aquele negócio não deixa você se meter. A gente não vai lutar de salto, sabe? Nem com os peitos pulando, bate na cara, velho, não dá, sabe? Não existe isso. Então, essa era até uma pergunta que eu tenho, que assim, eu como mestre, tal, como narrador, quando eu vou escrever as histórias, eu tenho uma preocupação disso, de repente, pô, não tô deixando uma coisa muito assim, estereotipada, tal. Inclusive, a gente tem no outro podcast da gente, Rolando Mais 4, foi feito alguns personagens pra um cenário nosso, que é o Lavaporeta, e dois deles são duas mulheres, e a gente tentou, assim, tal, não sei se certo ou não, aí depois, se eu ouvir, de repente você pode dar uma resposta melhor pra gente, tentou dar uma empoderada, que elas não são só... Elas se preocupam, tal, tem o lado de preocupar com a aparência, mas ao mesmo tempo ela tem a questão de se preocupar com inteligência, de se preocupar com ter uma atitude em relação à sociedade que ela vive e tudo mais. Aí, o que você acha que é os mestres, os narradores, os jogadores homens, nós XY, vamos dizer assim, fazemos de errado nisso e tal? Bom, acho que primeiro a gente tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo que é XY é homem, né? Tem mulheres que é XY. Eu sei. Ainda mais a gente que é cis, tem que tomar cuidado com isso. Então, todo mundo tem mãe, tem irmã, tem amiga, tem tia. Vocês têm que começar a ler mulher, porque homem geralmente lê homem, não lê o que mulher escreve, não ouve o que mulher fala. Então, se vocês querem ver a semelhança na criação de personagem mulher, comece a prestar atenção nas mulheres que convivem com vocês. Comecem a acompanhar mulheres que fazem coisas que vocês gostem no Facebook, no Twitter, sabe? Comece a ver, tipo, mulher como gente. Porque geralmente homem cis só dá validade pro que homem fala, cara. É, então, só lê homem, só fala com homem, só dá validade pro que homem fala. A gente é tão variada quanto os homens são. Não tem como falar, ah, as mulheres são assim. Não tem como falar. Nem fisicamente, nem psicologicamente a gente é igual. Não existe uma pessoa no mundo igual a outra, sabe? Então, por que que querem reduzir a gente a uma meia dúzia de estereótipos burros, sabe? E quando não é burro, quando é inteligente, geralmente dissociam da sexualidade. Quando tem inteligência e tem sexualidade, colocam a gente como vadia sem coração, sabe? Então, assim, ou, sei lá, criam mais estereótipos que não fazem noção, assim. Aquela coisa, você é muito inteligente, é sapatão automaticamente. É, cara, do tipo, como se não existisse sapatão mais delicado, tipo, que entendem como delicado, sabe? Ou, não sei, como se não existisse mulher hétero que não é delicada, assim, sabe? Tipo, velho, tem mulher hétero muito ogra. Não tem nada a ver, assim. A roupa que eu uso, se eu tô de maquiagem ou não, o sapato que eu uso, sei lá, não tem nada a ver com a minha sexualidade, sabe? Não sei, eu não me apaixono com um vestido, sabe? Eu não preciso de um vestido pra me apaixonar por uma pessoa. E por quem você se apaixona não tem nada a ver com a vida que você leva, assim. Então procurem acompanhar mulheres justamente pra estudar personagem. Sabe aquele trabalho de ator mesmo? De quando um ator profissional, quando ele vai criar um personagem, ele vai estudar o que são pessoas que vivem naquela situação. Talvez seja um caminho pra homens começarem a desenvolver empatia com mulher. E, cara, pra homem RPGista é muito mais fácil, assim. Quando vocês forem interpretar personagens mulheres, parem de interpretar a gente estereotipada. Mulher não é fresca, sabe? Parem de tratar a mulher como se fosse idiota. Menina adolescente não é histérica babaquinha, assim. Para de tratar coisa de mulher adolescente como se fosse coisa babaca, sabe? Não é. As pessoas tratam como babaca porque são experiências de mulheres adolescentes. Por que que não tratam as experiências de homens adolescentes como coisas idiotas, sabe? Então façam amizade, tenham amigas mulheres. Parem de tratar a gente, sei lá, como bibelô. A gente não quer ficar, sei lá, num altar, sabe? A gente não é santa, nós somos seres humanos. Trata a gente que nem gente, assim. Então, vamos voltar lá pro nosso assunto inicial, que a gente tava falando do encontro, que aí a gente meio que arremata essa coisa. Eu vi, assim, o que vocês já colocaram, e os cenários estão bem variados. Eu vi que tem a Marina, tem mulheres, bastante mulher mestrando, assim, pelo tanto de mesa que já está cadastrada. Espero que venham mais. Inclusive, vocês, meninas que jogam Fate, que estejam ouvindo a gente, vai lá mestrar. Quanto mais Fate, melhor. Quanto mais mulher narrando, melhor também. Então, você acha que o CCJ, esses novos espaços, eles estão ficando mais... Eles já tinham algum tipo de, vamos dizer assim, qualidade que os tornava mais, como eu posso dizer, inclusivos? Ou eles, ou são as pessoas que estão fazendo isso? Ou é alguma coisa que você... Como é que você sente essa questão da inclusão e tal? Passos. Então, eu sinto que quando você está em espaços públicos, existe uma preocupação maior atualmente de você ter uma variedade maior de pessoas, não só homens, fazendo coisas. Eu vejo muitas iniciativas de RPG, e eu acho louvável, é interessante mesmo, de comunidades, de cenários, ou mesmo de eventos, não sei o quê, só que é um monte de homem fazendo um monte de coisa, como sempre fizeram, assim, sabe? E eu vejo uma preocupação maior de espaços públicos em ter uma variedade maior de pessoas. Eu tô vendo eventos de RPG, eventos de jogos que estão surgindo, por exemplo. Cara, eu não vejo uma mulher convidada pra palestrar, assim. Inclusive, eu estive em Curitiba, eu palestrei em Curitiba. Teve um monte de palestra, eu era a única mulher lá palestrando. Mas já é um avanço, porque geralmente não tem nenhuma, sabe? Você ouvi mulheres lá, mas a imensa maioria era homem. Se você olhar as fotos dos eventos que a gente organiza, você vê uma variedade muito maior de pessoas, cara. Eu vi isso acontecer aqui em São Paulo, quando a gente organizou os eventos aqui. Eu vi a mesma coisa acontecer lá na Redbox Store, que eu estive lá com as Minas do Rio, mês passado também, no primeiro encontro das Minas do Rio lá. E, cara, tinha muita mulher mestrando, muita mulher jogando, assim. Então, quando tem uma preocupação em tornar o espaço seguro, em chamar mulheres para fazer coisas, as mulheres fazem coisas, sabe? Então, o que eu tenho visto é que os espaços públicos estão muito mais preocupados em incluir mulher, em incluir gente preta, em incluir gente pobre, do que os espaços tradicionais de RPG. E quando você está mencionando espaços tradicionais aí, você quer dar algum nome ou você prefere... Não, eu falo de um modo geral mesmo. Eu não tô criticando um grupo específico. Eu tô criticando o modelo que a gente tem e é o modelo que precisa ser repensado. Eu não tô fazendo um ataque a um grupo específico, sabe? É o modelo que já existe e que precisa ser repensado, assim. A gente acha muito normal ver, sei lá, um podcast só com homem. Mas se a gente vê, se tiver um podcast só de mulher, os caras vão olhar e vão falar o quê? Ah, é coisa de mulher. Não vão olhar e falar, ah, é um podcast de RPG. Entendeu? Existe uma diferença muito gritante, assim. E isso é machismo, cara. Isso é sexismo, assim. Olha, o ponto não tava na pauta, mas já vou até aproveitar, porque a gente já tá chegando meio que no final aqui do nosso podcast. E você quer dar aí alguma indicação aí de podcast pra galera que esteja interessada em ouvir? Até eu vou falar a verdade, eu mesmo tô pensando em dar uma ouvida, em ouvir alguns podcasts relacionados a coisas que tenham a ver com RPG, que sejam feitos por garotas, por mulheres, que eu acho que eu tô querendo realmente entender essas características, que eu acho que só vai trazer mais coisa pra comunidade. Aí sites também que você quer indicar. Então, tem sites, assim, eu acho que a coisa tá começando a caminhar agora, sabe? Tem o Dado Violado, que é mulher que faz. O meu blog, ele já é um pouquinho antigo, né? Algumas pessoas conhecem, que ele tá aí desde 2010, que é o Livro dos Espelhos. Já teve homem que passou pela equipe, mas sempre fui eu a coordenar o blog. Agora tem outro cara comigo, que é meu marido, mas né, a editora do blog sou eu. Assim, as iniciativas feitas por mulheres, elas ainda são tímidas, elas estão começando a andar. Tem as meninas do PEC Mãe, que é um blog de nerdices, e grande parte das meninas do Pac-Mãe jogam RPG, mas que elas falam de nerdices em geral pra se fazer por e com pessoas que tenham filhos, né? E é muito interessante porque são todas mulheres que têm filhos e que são nerds e que procuram coisas pra se fazer quando você tem criança. Pô, isso é divertido, isso é bem interessante. Ainda mais, de repente, elas podem falar mais sobre RPG, pô. É aquela velha história, que nem quando eu fiz o desafio do Fate Masters, esse último que teve, que é o fazer um cenário que a gente é mais voltado para crianças, eu até citei que se Vampiro à Máscara tem uma indicação etária de 18 anos, não é sem motivo. Sim, e elas trabalham muito com isso. A Marina, ela não tem e-mail, mas tem o projeto da Toca dos Pequenos, que é tocada pela Marina Taguchi, combinando, tendo espaço, quando você faz evento nerd, né? Em geral, combinando com ela, ela tendo tempo, ela leva uma série de atividades para criança fazer, assim, quem tem criança, geralmente mulheres, podem se divertir no evento enquanto as crianças jogam RPG, jogam board game, jogam card game. Inclusive, lá em Curitiba, eu conversei com o Jonathan Twitch e ele deu pra gente um exemplar do livro dele, né, do Grandmother Fish, pra levar pra molecada do projeto da Toca dos Pequenos, pra Marina desenvolver mais atividades. Então eu posso passar o contato também, falando com a Marina, combinando, ela vai. Então, assim, a produção, ela ainda é tímida. Tem a Grace, né, a Viviane Grace, que ela tem as tralhas da Grace também. Sei, que inclusive, desculpe interromper, eu quero dar um abraço pra ela, porque foi ela que conseguiu agilizar pra gente quando a gente fez o evento do Fate Acelerado na Kick House. E mandar um abraço aí pra ela, valeu aí, Viviane, qualquer coisa, você sabe que o Fate Masters tá com vocês. Mas então, assim, a produção ainda é tímida, mas ela existe. A gente só pra relançar o site das Minas de Moria, né? Porque até agora ele só tem servido de hot site pros eventos que a gente faz. Mas ele tá sendo reestruturado e a ideia é que ele ajude a divulgar a produção da mulherada que produz RPG. Então, juntar link, juntar feed, quem mulher que produz alguma coisa e não tiver espaço pra publicar, quiser publicar no Minas de Moria, vai poder publicar lá. Pra ajudar a divulgar qualquer iniciativa que seja capitaneada por mulheres no que toca o RPG, cara. Porque muita gente fala, ah, não, mas mulher é unicórnio. Não, mulher não é unicórnio. A gente tá aqui e a gente joga. O que acontece é que a gente não tem visibilidade. E aí a gente tá trabalhando nisso, assim, pra dar visibilidade. Antes da gente encerrar, eu só quero deixar aí um recado novamente. Meninas que... Menina, eu não sei se eu falo meninas, mulheres... Mulheres. É melhor falar mulheres? Mulheres que estejam ouvindo. Você não chama homens de garotos, de meninos. É, tá certo. Então nós somos mulheres. Eu tenho 32 anos, não sou criança. Mulheres que joguem RPG, que estejam jogando Fate, que queiram falar aí com Fate Masters, não se acanhem em falar e mostrar que vocês estão fazendo coisa boa, manda pra gente ver, fala, ó, a gente existe, a gente quer falar sobre Fate também, a gente quer falar sobre RPG também, pra a gente melhorar o ambiente pra todo mundo, não é só pras mulheres, porque eu falo pela minha experiência, os meus primeiros grupos eram basicamente eu era o narrador e eu era o único homem da mesa. Inclusive, eu quero deixar aqui um convite pra mulherada da comunidade de Fate. Cola aí com a gente no grupo Mulheres RPGistas. É um grupo exclusivo pra mulher e pra pessoas que são lidas como mulheres, né? Então, todas as pessoas que sofrem machismo, que podem vir a ser vítimas de machismo, são bem-vindas no grupo. O grupo, ele é um celeiro de ideias, assim, então a gente só se reúne pra fazer coisas neles. São super bem-vindas. E se quiserem ajudar a gente a organizar os eventos que a gente organiza os eventos, assim, é um coletivo, a gente é voluntária, então, se vocês quiserem ajudar, a gente é super horizontal, pode vir ajudar. Se quiser chamar a gente também pra fazer evento, pra fazer coisas, é só chamar que a gente vai. E aí a gente faz o que for possível pra ajudar o RPG em si a se desenvolver e a se tornar mais saudável e mais inclusivo pra todas as pessoas. Todos os links, inclusive o link do... Depois eu vou colocar todos esses links no show notes do episódio para vocês pegarem, para vocês verem. E aí, vamos, você tem alguma consideração final, algum recado que você queira deixar para a comunidade como um todo, para as mulheres RPGistas, para os caras RPGistas também? Eu só queria dizer que, assim, eu ainda acredito no RPG e eu ainda realmente acredito que as pessoas com noção, que as pessoas boas são maiorias e que a gente vai conseguir ou afastar ou reabilitar as pessoas que têm comportamentos ruins no RPG, né? Então, assim, eu acredito no RPG, eu acredito na comunidade do RPG e é por isso que eu insisto. Uhum. Então, antes da gente encerrar, continua a dica. Dia 31 de outubro, dia 1º de novembro, Halloween, virando a noite inteira, vai ter virada, vai ter Fate Masters lá, vai ter as meninas lá, as mulheres, desculpa. Imagina. Vai ter as mulheres mestrando, vai ter board game, vai ter card game, vai ter muita coisa legal, então baixa lá no CCJ, vocês vão se divertir a beça, é o que eu tenho pra dizer. Então, gente, eu queria agradecer aí a Eva, que tá abrindo espaço aí na correria de organizar evento, fazer frio e tudo mais, pra falar aí com a gente do Fate Masters. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, de me aproximar mais da comunidade, porque eu gosto muito de jogar Fate. Obrigada, gente. Obrigada por me ouvir. Então, gente, até o nosso próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!